Mas sou pirado numa maluca na cama. Mas sou pirado numa maluca. Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não embaçar. Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura sabe levar. Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura sabe levar. Me hipnotiza quando joga bunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na Eu só quero Nordeste.